A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Hoje, na Cabeça do Ned, voltamos ao início. A Cabeça do Ned. Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio da Cabeça do Ned, caminho da última temporada, na verdade é rumo ao trono. Porque é a única coisa que falta. O inverno já chegou, está cá. Está. Está para durar. Uhum. Pelo menos 6 episódios. Sim. Espero eu, não sei. E nós estamos a começar esta temporada mais cedo. Porquê? Porque, primeiro, queremos ter números bons durante a última temporada e esta é uma forma de conseguir fazer crescer o público que nos ouve tanto em podcast como no YouTube. Olá! Olá. E na Rádio Zero. E por isso queremos que a coisa corra bem na última temporada. E depois, porque epá, vale a pena voltar atrás na série e ver a série de início e perceber que, primeiro, a malta cresceu imenso. Yep. Sim. Pois houve aqueles que com o tempo se tornaram piores atores. Sim. E houve aqueles que com o tempo se tornaram melhores atores. Quem? Quem, Manel? Peraí, vamos fazer recap da série toda ou vamos só falar da primeira? Não, então é assim, nas próximas 7 semanas, todas as sextas, vamos ter novos episódios de recap das temporadas, até à estreia da nova temporada, que vai ser no dia 15 de Abril, pela primeira vez, às 2 da manhã, tanto no Sci-Fi como na HBO Portugal. No Sci-Fi vai ser transmitido às 2 da manhã e na HBO Portugal o episódio vai estar disponível para stream, esperamos, às 2 da manhã. E já agora tenho de agradecer aqui à HBO Portugal porque me ofereceu um pop do Jon Snow, que não o trouxe, mas estará cá no episódio da próxima semana. Que é muito giro. Epá, não, foi um pacote de imprensa muito, muito engraçado. E também nos deram uma garrafa de whisky. Sim. De Johnny Walker, edição especial White Walker. Fácil. Mas essa garrafa vai ser aberta no último episódio, na gravação do último episódio da Cabeça do Ned, obviamente, que é para fechar a temporada em grande estilo. Mas que não seja porque estamos a beber, porque de resto... Beber para esquecer o que possa ter acontecido ou beber para celebrar aquilo eu que aconteceu. Eu acho que vamos querer beber para esquecer, mas pronto. Eu estou muito pessimista. Bem, o que é que se passa agora? Nós estamos a gravar estes episódios. Também gravei 40 episódios para trás com a Marta. Então gravámos. Gravámos, / estamos a gravar. 40 episódios para cobrir as temporadas que a Cabeça do Ned, pronto, que deram antes da Cabeça do Ned começar. A Cabeça do Ned só começou na 5ª temporada de Game of Thrones. Sim. E pronto, as 4 primeiras temporadas têm muito filler. Têm muito a encher chouriço. Tem. São um mestre. Eu estou agora a ver a 2ª temporada e a Daenerys está em Carth. Uhum. E epá, eu já não lembrava que aquilo era completamente desnecessário. Completamente. Olha, vamos ficar pela primeira, sim, porque... Hoje vamos ficar pela primeira temporada. Eu sei que tu queres falar, mas eu preciso de preparação psicológica para discutir estes recaps então, e não estou preparada para a segunda ainda. A primeira temporada é interessante voltar atrás, sim, e ver vários aspectos interessantes. Primeiro, toda a gente está mais nova. Sim, sim. Eu noto uma diferença muito grande, sobretudo na Sansa. Uhum. A Sansa em termos físicos, portanto, os traços. A Sophie Turner. Uhum. É pá, está tão miudinha. Sim. Está tão miudinha. E todos eles estão mais novos, não é? A Cersei está mais nova. Eu agora estou a ver a 7ª temporada e ainda ontem comentava que ela está muito envelhecida e está horrível. Hattie. E está horrível com aquele cabelo curto. Eu não percebo porque é que mantiveram aquele cabelo curto e não... Com tanta coisa que acelera no tempo na série, porque é que não aceleraram o crescimento? Eu sei que são coisas pequeninas, não é? Eu sei que isto tem pouca importância, mas a mim faz muita confusão porque a personagem está estranha. Uhum. Não sei. Pronto. Okay. Mas em relação a esta primeira temporada, há uma coisa logo em relação ao primeiro episódio que pode ser considerado foreshadowing. Uhum. Pronto, nós não podíamos falar nisto durante os outros episódios, não é? Eu já não me lembrava da primeira cena da série, de sempre. Sim. Que é aquela cena do White Walker. Sim, não e me lembrava. E o outro, o da Wall a morrer, porque desertou, não é? E o Ned a matá-lo. Já não, eu lembrava-me dessa cena, já não me lembrava era que ele tinha vindo da Wall, já não me lembrava desses pequenos detalhes. Da abertura ser logo com o White Walker, não é? Aliás, isso é uma coisa que me incomoda e que agora que tenho estado a rever os episódios... Espera para chegares mais à frente, vai-te apetecer dar um tiro. Porque muitas das situações que são lançadas nesta temporada... como, por exemplo, a morte do John Arryn, logo no primeiro episódio, são só resolvidas na quarta. E tens pequenas coisas que nem sequer têm importância. Mesmo a própria morte do John Arryn, que nos livros tem muito mais peso e é muito mais determinante. Mas que não tem relevância. Esta tem relevância a longo prazo, mas há outras que não e que só são resolvidas muito mais tarde. Tem que ver, porque tu chegas ao final da primeira temporada e naquelas reuniões do Small Council, uhum. o John Arryn é completamente posto de lado. Já ninguém quer saber daquilo. Percebes? Há momentos em que a plot do John Arryn é completamente posta de lado. Basicamente, a única pessoa que ainda vai trazendo à baila o assunto, mas sem qualquer importância, ainda é a Catelyn quando está com a irmã no Eerie. Sim, porque a própria Eliza só volta a falar nisso quando tem o Littlefinger com ela, lá na... Isto soa muito estranho. Quando tem o Baelish... Qualquer coisa que envolva o Littlefinger... Qualquer frase que tenha... Littlefinger com ela, não é? Sim, nesse sentido, ficou muito estranha a frase. Mas só naquela cena em que a Liza admite abertamente: eu matei o meu marido por ti, eu fiz com que a minha irmã viesse para baixo, não sei o quê. Isso só volta a ter importância na quarta temporada. Portanto, mesmo que tu vejas as coisas como a longo prazo, a série levanta alguma poeira, mas depois não a resolve. Larga, pronto. A história começa com a morte do John Arryn e tu na capital, na primeira temporada, é pretexto inicial e depois é posto completamente de parte. Só serve para lembrar que o John Arryn andou a ver os registros dos nascidos na família Baratheon para confirmar que não havia loiros cada vez que alguém casava com a casa Baratheon. Sim. É a única coisa que serve a plot do John Arryn, porque depois não tem qualquer importância. Mas há coisas aqui que... E que leva à morte, esse plot leva à morte do Ned, mas lá está, acaba por não ter qualquer relevância para o resto da série. Porque o Robert é atacado e morre sem saber que os filhos não são dele, e teoricamente, porque depois na segunda temporada o povo está a fazer, farta-se de fazer piadas com isso. Claro. O próprio Joffrey vai confrontar a mãe. Claro. E mesmo em relação a essa cena da morte do Robert Baratheon, há uma coisa que o Ned faz quando o Robert o nomeia protetor do reino, ou regente. O nomeia regente, que é no texto, o Robert diz ao Ned: tu serás o regente até o Joffrey atingir a maioridade. Sim. E o Ned altera para until a rightful heir comes of age. O que é uma diferença sutil. É uma diferença sutil, mas que faz toda a diferença. Que tem toda a importância. Gendry! E não só, quer dizer, o próprio Stannis é um rightful heir. O próprio Stannis, o próprio Renly. O Renly é mais ou menos, porque seguimos uma linha de sucessão. Sim, mas o Stannis, sim. Pronto, o Stannis... Stannis que não aparece nesta temporada. O Stannis começa, só é introduzido na segunda, e só me voltei a perceber disso na segunda, e há imensos personagens que agora... A Brienne. Sim, e que lá está, que são mais famosos e que vendem mais. Como a Brienne, como a Melisandre, que só aparecem na segunda temporada. Exatamente. E só me voltei a lembrar disso agora. Agora, de repente, é que tens assim o Corin Hall. Offhand, aquele da Night's Watch, que o John mata para conseguir ser aceito no meio dos Wildlings. Acho que sim. Esse também só é introduzido na segunda temporada, não é? E foi, quer dizer, e supostamente era super importante, um ranger assim de alta patente. Tudo bem que ele tem um final muito rápido, entra e sai e já ninguém quer saber dele, não é? Mas aquelas personagens que nós nos fomos habituando, o próprio Jaqen H'ghar. Sim. Também é da segunda temporada, não é? Um homem não quer falar disso agora. Um homem não quer falar disso agora. Mas, pois, porque isto é o recap da primeira temporada. Portanto, vamos fazer um recap e deixa-me dizer uma coisa que eu não pude dizer nos outros episódios. Bem, um recap. Porque era um spoiler, uhum. Ok? Sim, nós nos episódios que gravámos para quem está a começar a ver a série agora. Exato, sim. E nos bloopers eu mandei logo o spoiler, sim. E pronto. Portanto, agora deixa-me dizer. Sim. Quando o Robert chega ao Winterfell, sim. Para convidar o Ned para ser a mão do rei, sim. Obviamente que isto pode ser um bocadinho rebuscado, mas também pode não o ser, que é o Robert cumprimenta o Stark pela ordem em que eles vão morrer. Sim. Ok? Sim. Isto é tipo... É assim uma coisa... Quer dizer, sim, logo no primeiro episódio. Logo no, sim, é, sim, a cena de, é a primeira cena em Winterfell. Portanto, que... ele cumprimenta primeiro o... O Ned. O Ned, depois a Catelyn. O Rob. E o Rickon. O Rob morreu antes da Catelyn. Não sei se morreu. No Red Wedding. Não sei se morreu. Tenho ideia que sim. Acho que ele ficou a esvair sem sangue, mas quem morre primeiro é a Catelyn. Oh, technicalidades. Não interessa. Se estamos a falar de foreshadowing. Ah. E o Rickon depois, antes da Sansa e da Arya? Sim. A sério? Acho que sim. Uau. Ok. Isso é, mas mesmo que ele cumprimente as miúdas no meio, o Rickon morre a seguir ao Rob. Portanto, still beats... Beats the purpose, não é? Tá. Aliás, bem. Keeps the purpose. Deixa-me só aqui. Eu tenho aqui algumas observações em relação à primeira temporada. Uhum. Que é pronto, a Sansa tinha o crush, aquele, um crush muito forte pelo Joffrey no início da eu, série. Eu adoro aquele meme que é: on a scale of 1 to Sansa, how much do you regret your childhood crush? Este para mim é o melhor meme sobre o assunto. E é muito certo, é certeiro, não é? Verdade, porque é verdade, o Joffrey é só uma pequena bestinha, mas verdade. E logo no início. Já agora. 7. Ok, mas não chega a Sansa, mas 7. Ok, pronto. Acontece. Não sei quanto é que é Sansa nessa escala, mas pronto. Não sei. Já agora, tu, de uma Sansa. Ah, não. Não? Ok, pronto. Estamos a falar de childhood crush. Sim, eu sei, mas lá está, 7. Poças? Começaste cedo, Manel. O Jamie era um filho da puta. O Jamie... Já agora, sabes, o Jamie era aquele que ia mesmo precisar de uma mão do rei. Exato. O Jamie era um cabrãozinho e, entretanto, ao longo da série, faz todo um percurso de redenção. Sim. Até ao último, até ao que vimos dele no último episódio, num dos últimos momentos do final da sétima temporada, que é ele a sair de King's Landing para ir para Winterfell. A virar as costas. Sim, a virar as costas aos Lannister. Foi o último Lannister a virar as costas à família. E não só isso, nesta primeira temporada, comparando com os livros, o Jamie praticamente... Aliás, o Jamie acho que nem sequer é point of view character nos livros. Portanto, o que nós estamos a ver na série são... É para dar tempo de antena, no fundo. Sim. A uma personagem que não tem point of view no livro. Pronto, que isto, quer dizer, que, lendo os livros, eu também estou a ver vídeos. Mas acaba por dar mais destaque, é dado mais destaque ao Jamie na série. Claro, neste início sim, uhum. Claro que sim. Tu no livro, nos livros, quer dizer, obviamente que sabes do Jamie, mas é através de outras personagens, nomeadamente a Cersei. Uhum. E depois já não me lembro quem é que são os provavelmente outros. Provavelmente o Tyrion. Talvez. A Brienne tem point of view nos livros? Eu acho que sim. Pronto, provavelmente também através dela. Mas isso é só mais para a frente, sim, não é? Sim, nesta, claro, primeira temporada, eventualmente os point of view em que entra o Jaime é o da Cersei, uhum. O Tyrion, uhum. E se não me lembro, o Pycelle. Eu não tenho a certeza. Pycelle tem point of view? Eu não me lembro. Aquele merdas tem um ponto de aquele merdas. Não me lembro. Mas eventualmente... Há outra forma de nos referirmos ao Pycelle sem ser aquele merdas? O Conas. Está bem. Desculpa. Não, há um aviso no início a dizer que isto tem linguagem extrema, não é? Não, é pá, é verdade, o gajo é um filho da puta. quer dizer, não sei se é um filho da puta, mas é um cabrãozinho, pelo menos. Sim. É um cabrãozinho. Quem é aquele cabrãozinho? Quem é o cabrãozinho? É o Pycelle, da barba. Da barba, mas cheio de snica, né? Sim, sim. O Tyrion era um playboy que ia muito para a má vida. O Tyrion é, no início, uhum. E isso tornava-o interessante. Uma personagem... Tornava-o, já não é? Eu estou um bocado farta do Good Boy Tyrion e o Saint Tyrion. E, eu gosto. É um caminho, acho que é um caminho evolutivo do, eu do personagem. Um isto foi progressivamente reduzindo. Eu estou um bocado farta, confesso. Uhum. Mas pronto, eu, é como eu te disse em off, eu estou a rever a série e cada vez gosto menos daquilo que fizeram à série. Uhum. Mas o Tyrion, no início, o que o tornava interessante era o facto dele ser tão incompreendido, não é? Porque nasceu, pronto, é um anão, é deformado, o pai não gosta dele porque é um anão, uhum. Pronto, não é por mais nada, é mesmo só pelo simples facto dele ser um anão. E isso fez com que o Tyrion se sentisse rejeitado a vida toda. E aqui neste início, pronto, ele tem uma atitude fofinha para com o Bran, quando uhum. lhe dá a sela para o cavalo, não é? E ainda troca umas palavras sarcásticas, mas que não podem ser consideradas antipáticas com o próprio John, não é? Mas de resto, quer dizer, vemos um tipo que bebe, que vai para as putas, pronto, não há outra maneira de dizer isto, não é? O Tyrion bebe e vai para as putas, e faz pouco mais do que isso, pronto. Ocasionalmente lá diz assim uma coisa mais ou menos inteligente, e não passa muito disso. Até o momento em que o pai o manda de volta para King's Landing para ele ser a mão do Sim. rei. Porque de resto vemos pouco Tyrion e pouca utilidade para o Tyrion, a meu ver, nesta primeira temporada. Ok. Ok. É mais de vamos explorar a situação. Sim, uhum. sim. Porque ele não... Se eu não, não por acaso não. não tenho a certeza se o Peter Dinklage já ganhou o Emmy nesta temporada. Mas eu vou não estou a dizer que é mau ator, ok? Sim, sim, não, sim. não é isso que eu estou que a dizer. Não é uma má performance. Não estou a dizer que é uma má performance. Bem, pelo contrário, é das melhores não, da série. Eu só não gosto é do facto de terem tornado o Tyrion ao longo das temporadas no comic relief da coisa, uhum. não é? E que tenta sempre fazer a piadinha, sempre a fazer a piadinha. Não sempre... é sarcástico. Acaba por fazer Mas parte da Mas eu gosto da natureza dele do... neste princípio, percebes? É que há o sarcástico e há o comic relief. Sim, mas acaba por fazer parte da personalidade do personagem. Mas são demasiadas piadinhas. Tipo. Eu disse-te isto enquanto estivemos a gravar as outras temporadas, Sim. que foi... Eu não gosto de comic relief nesta série. Não gosto. Acho que não faz sentido. É demasiado. E é demasiado para agradar ao povinho. Okay. Que quer ver uma série destas sim, com... Sim, nesta temporada já ganhou o Emmy. Pronto. Eu não estou a dizer que ele é mau ator, uhum. ok? E ainda é uma personagem interessante aqui na primeira temporada, mas conforme ele vai avançando e vai ganhando uma certa confiança à volta das pessoas, não é? Percebe que, ok, eles tentam intimidar-me, mas não vou rebaixar-me, não vou fugir e amargurar-me com putas e vinho. Ele foi ficando tão à vontade que começa a mandar aquelas boquinhas com a mania que tem piada. Quer dizer, uhum. eu de repente lembro-me daquela cena na pirâmide em Meereen, em que ele está com a Missandei e com o Grey Worm e diz, let's play a drinking game. Ai pá, isso é ridículo! Ridículo, percebes? E aí já estamos numa longa tirada de comic relief do Tyrion que só piora, percebes? Sabes que o Tyrion é a minha aposta para ficar sentado no trono no final da série. Então e a Daenerys? Não? Precisamente porque o Tyrion não quer estar no trono. E ele disse isto várias ele vezes disse, ao longo do seu percurso. Sim, ele é um dos que diz que não quer. Aliás, a Pop, marca da Funko, lançou agora a coleção para a nova temporada. Todos sentados no trono. Em que são trono. Todos centrados no trono, incluindo o Night King. Sim. Uhum. E o Tyrion também. E eu, pá, acho que aquilo é um dos cenários possíveis. Uhum. Acho que aquilo, estão ali os 5 cenários possíveis. Uhum. Eu acho que vai ser o Tyrion. Mas por essa ordem de ideias, o Jon Snow também é um candidato. Ele sim, não quer. Sim, sim, mas ele também é um candidato. E tem mais uma maior pretensão do que a Daenerys. O Jon Snow? Sim. Ah, porque é filho. Exato. Assumindo que é aquela coisa. Exato. Aliás, não, ela é tia, ele é filho, ele é neto. Então ela tem mais. Não, não, não, não, não. Ah, não porque tem. Vai em linha direta. Exato. E não para os lados, exato. Claro. Pois. Sim, eu percebo-te, A Daenerys, estavas a falar de Daenerys, sim. Ela acabava por ser no início da série uma vítima das circunstâncias. sim, que lhe foram colocadas. Sim, e muito atormentada pelo irmão. Sim. Sobretudo. Mas que já começava a dar sinais de ser algo maior do que aquilo que era mostrado. Não logo no início, não, uhum. não nos primeiros episódios, mas naquele momento, eu acho que um dos momentos assim, mais decisivos foi aquele momento em que o Calassar está a cavalo, não é? A mudar uhum. de sítio, e a Dani manda parar toda a gente porque quer ir pensar. Sim. Pronto, aí foi talvez a primeira atitude que ela tomou, não é? Porque estava na presença do Drogo ainda. Uhum. E acabou naquele círculo e tal, e depois o irmão vem e diz-lhe, mas quem és tu para me dar ordens e não sei o quê, e o Jorah dá-lhe com um chicote, ou não, um dos... O Obi-Wan Jorah dá-lhe, aparece. Sim. Um dos Riders também com o chicote, que prende o Viserys. E eventualmente assim. Ele acaba com uma coroa dourada. Isso é no fim, pronto. Mas aqui, quer dizer, falando da Daenerys, é um dos primeiros momentos em que ela, ok, mostra ali algum poder, não é? E depois quando uh-huh. também está a pinar com o Drogo e se mete em cima, que para ele foi assim uma novidade, não é? Mas ela vai ganhando confiança. Também vai perdendo qualidades como atriz, mas provavelmente... isso é todo um outro assunto. E é provavelmente a personagem que mais sofre com o filler da série, com o enchimento, com encher chouriços. Eu não me importava que tivessem feito a Daenerys em alguns aspectos, pelo menos terem-lhe dado o mesmo que... terem feito com ela o mesmo que fizeram com o Bran, que é terem ainda posto fora da série durante uma temporada. Não fazia era sentido. Tanto. Não fazia sentido porque... eles queriam convergir uma série de plots para a Daenerys. Uhum. E se ela saísse da série, deixava de fazer sentido. Ok. E a Daenerys vende audiências. Sim. Ok? É má atriz, mas vende audiências. Assim é tão má atriz. A Emilia Clarke não é assim tão má atriz. Vem-me, intriguinho. Só tenho... começa aqui. Okay? Não, eu digo isto porque ela é gira, pronto. Está bem, mas eu não estou a dizer que não fazia a Daenerys, mas não quer dizer que a quero ouvir nas performances, não é? Já viste o cartaz da HBO que anda espalhado por Lisboa com a Daenerys? Já olhaste bem para aquele cartaz? Sentiste o quão acting aquilo é? Ela está a dizer, I am actress! E está mesmo tipo, Pá. Isto é horrível. Se tu... vendo mesmo, ok, tu sabes que eu tenho estado a fazer uma espécie de maratona, sim, desde dezembro, sim, para ver os episódios, sim. Pronto, e tem sido praticamente todos os dias a ver um episódio, sim. É muito fácil assim tu acompanhares a evolução ou não de uma personagem, ok, e nota-se muito uhum. o perder de qualidades da Daenerys como atriz, ok, da Emilia Clarke como atriz, ela começa bem, uhum. Epá, mas... está bem, pronto, é a tua opinião. Nesta primeira temporada ainda tá porreirinha, pronto. Mas depois não há evolução e aquilo. Eu acho que ela vai perdendo qualidades como atriz e as coisas entre ela e o Jon Snow, caraca. Por amor, só se estraga uma casa. Até chegarmos à sétima temporada, sim, estraga-se muita coisa, não é? Sim. Eu continuo um bocadinho aborrecida. Só se estraga uma casa. Eu continuo muito aborrecida com o facto da Daenerys não ter levado o tipo das facas que estava lá em Meereen. O Dario. Ter levado o Dario para... sim, Dario Naharis, sim. Continuo muito aborrecida. E continuo ainda mais aborrecida com o facto do Dario ter levado um segundo ator. Eu sou apologista de mas que não... mas houve muitos recasts. Eu agora com a primeira temporada, sim, fui para trás e... olha, o Mountain. O Mountain, sim. O Tommen. A Myrcella. O Three-Eyed Raven. O Three-Eyed Raven foi... antes do Max von Sydow? Era outro ator? Houve dois atores no Three-Eyed Raven. Ah, ok. E houve mais. A Selyse, a mulher do Stannis. Ok. A Selyse teve recast. Pois é, ele é casado. É, não é? No one fucking cares. Sim. E houve mais. É como o Rickon, no one fucking cares. Eu não, nunca me lembro do Rickon. A sério? Infelizmente eu lembro-me do Rickon. Entretanto lembro-me que, sim, não correu em zigzags. Burro. Eu infelizmente lembro-me do Rickon. Em vários episódios da primeira temporada, ou num, referiste que a família Stark não é propriamente conhecida pela sua inteligência. Uhum. Bem pelo contrário, são todos uns burros. Uhum. Temos de voltar a cimentar isso. O Ned é estúpido. Fez uns erros estratégicos estúpidos. O Ned é honroso, mas não prima pela inteligência. Sim. Aliás, há uma coisa que deve ser dita também, lá está, são coisas que eu vou apanhando de recaps e de comparações entre série e livro, que é as personagens que são point of view characters normalmente não são as mais inteligentes. Normalmente tomam as piores decisões, ok? À exceção de honrosos momentos. E lembro-me, de repente, de um da Catelyn, mas que, pronto, diz respeito à segunda temporada, portanto fala-se noutra altura. Mas é raro, não é? É raro. A Catelyn faz erro atrás de erro, atrás de erro, atrás de erro na série. Prende o Tyrion. Aconselha o Ned a ir para King's Landing. Bitch, come on! Mais valia ela envenenar a família toda, matá-los a todos, e servia o mesmo propósito. Perdia-se menos tempo, a coisa era mais rápida. Sim. e ela morria. E a seguir matava-se ela mesma, não é? Tipo, está feito. O Rob também não prima muito pela inteligência, mas mesmo assim. Ai. O Jon Snow é o Jon Snow. E o Jon Snow assim, não é Stark, portanto não interessa. Lá está. Agora podemos dizer isso, sim. Exato. Será que a Catelyn sabia? Não. É? A Kat tem uma amargura tão grande pela presença do Jon Snow na casa dela, sim, que ela não sabe. Ela definitivamente não sabe que ela é a Aegon Targaryen. Não. Não me farto dizer isto. Ela não sabe. Eu acho que há muitas coisas aqui que nós podemos argumentar que as personagens sabiam e que tinham conhecimento, mas a Kat saber que o Jon era um Targaryen não faz sentido nenhum. Mais uma demonstração da burrice do Stark, o Bran a saltar por todo lado, dizem-lhe, não andes a saltar por todo lado. Pois. Ouve lá. Logo, se tu dizes a uma criança, não faças isso, sim, o que é que a criança vai fazer? Pronto. Vai fazer. Malta, o Bran é uma criança, não é? O Bran é uma criança, portanto, o que é que se espera? A curiosidade nas crianças é uma coisa absolutamente mortífera. Tipo, não há nada a fazer. O puto vai saltar e vai trepar e vai subir a torre e depois vai cair. Uhum. Puf. Ok? Sim. Portanto, não há nada a fazer. E agora vou aqui a uns pontos dos episódios, porque vamos ter de acabar. Uhum. Melhor momento da primeira temporada? Uf. Sei lá. Talvez a coroa do Viserys. A coroa do Viserys? Eu acho que sim. Eu gostei dessa cena. Ok. Porque o Drogo basicamente diz, eu vou para este, uh-huh, vou fazer o que tenho a fazer por ti, vou levar o Khalasar onde nunca ninguém levou e vou matar o cabrão do teu irmão. uma revelação importante desta temporada, Aemon Targaryen. Maester Aemon é Targaryen. Aemon. Não nos podemos esquecer disso, porque pode dar jeito para a última temporada. Pode dar jeito. Pode dar jeito. Uhum. E foi o primeiro trial by combat do Tyrion também. O Bronn. Sim. Sir Bronn of the Blackwater Bay. E é isto. Nós vamos voltar para a semana com uma conversa sobre a segunda temporada da Cabeça do Ned. Sim. Da Cabeça do Ned, não, de Game of Thrones. Game of Thrones. E da Cabeça. E o que eu vos digo neste momento é... vamos fazer watch parties para a nova temporada. Mais detalhes nas próximas semanas nestes episódios da Cabeça do Ned ou na nossa página de Facebook, em facebook.com/acabeçadoned, ou no nosso Twitter, Cabeça do Ned. Também temos Instagram, é novo, sim, vai ser aproveitado só para uma temporada. Who the hell cares? Sim, também somos a Cabeça do Ned por lá. Mais. Sim, por agora é tudo. Para agora é tudo. Sim, subscrevam o podcast no iTunes, no Google Podcasts ou no Spotify ou na Mixcloud. E ouçam na Rádio Zero todas as sextas-feiras e com uma repetição num dia em que eu ainda vou decidir. Mas o calendário está em radiozero.pt. Uhum. Por agora é isto, Marta. Muito obrigado. Até para a semana. Até já. Tchau, pessoal.